só de momento. Minha vida dediquei pra esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me fez. Vai, mais um! DJ Júnior Farias, tocando todas! Eu sei que tu quer! O que é que tu quer? Eu quero mais! Marcante! Um pouco mais! Depois do amor! Quero um carinho, um abraço, me dá por favor! No meu romantismo, não vejo pro. Bora com o Chimala! Te faço um pedido, me leva. Júnior Faria. Você não vê, não consegue entender. Eu quero até. Oh, como que é? Ao invés de prazer, me pegue no colo. Diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem. Ante o trem, vai detonando mais um. Só pra relembrar assim, ó. Aquelas que marcaram, hein? DJ Júnior! Mais uma assim! Foi como no filme, tudo aconteceu. Parceiro Cabeludo! Um beijo. Esse é Velha Guarda! Depois, sempre acompanhando o Gino Faria, valeu, Cabeludo! Parecia um sonho. Mas quando acordei, que é isso, meu filho? Calma! Nos seus braços me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Vinando, vinando, vinando! Só aquelas que marcaram assim, ó! É Júnior Farias do comando. Deixa comigo. Sabe por que eu voltei? John. Não tinha como. John. Viver na solidão sem você. Me aceitei de novo. Meu amor, vou te dar. Vem, amor. E aí, como é que é? Vem aqui. Vem me amar. 1, 2, 3. Eu sou Geneca. Tá valendo, tá valendo. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou. Júnior Faria. Tô cansada de sofrer. Banda Fruto da Terra. Pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar. Sabe aquele dia que você se foi? E aí, como é que é? Os olhos vermelhos, uma lágrima. 1, 2, 3. DJ Júnior Faria. Hey DJ, aumente o som aí. Vamos levantar a mão. Pra ver se encontro meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. Relembrando, relembrando. sucesso é consequência pra quem tem competência. Despertando os meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que... Pra esquentar negócio, ó! Quem que tá perto, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. E a galera comemorando hoje o aniversário, nosso amigo Copa. Todo mundo reunido, valeu! Casa de sucesso! Este é o DJ Júnior Farias. Com ele a diversão é garantida e aplaudida. Parabéns, Guaguaidão. Atenção. Atache. E a galera do Caquiano. Parinho que me lixe, meu nome é fácil. Pare de tu leile, vem. A bola do mundo. Dali, DJ Júnior Farias. Acho a direção céu. Fica com seu paca com o livro. Tremecer tudo! DJ Júnior Farias, arrebenta tudo, garoto! E aí, como é que é? Qu'est-ce que ça se lève chez moi, chérie? Putain. DJ Faria. Quand je suis chez moi, je boucle des chansons. Olha o caquiano, legal! En regardant avec elle, quelques films à faire. Para cabelo de você! Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis comme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Só na mãe da orelha, assim, ó. Só quem sabe o que aqui é. Olha o Joelson, vai, Joelson. O homem lá do açougue do Dadá. Olá. Sábado que vem, vamos estar aí. Aí no Tauá, Furo Grande, Cyber só de DJ Júnior Farias, fazendo a onda pra ideia. Quand je digère ça passe, comme une lettre à la pince. Mon dîner ce soir, c'était à basse de danse. Elle se foutit dans la banane du chili, comme carnet. J'ose en t'appeler avec Hélène, elle ne fait que dégager. Wout, on est mort de tes flots. Et tu veux manger comme moi, chérie, pour mieux digérer. Qu'on soit dans le salon, dans la cuisine, ou dans la salle à manger. C'est toujours la même ambiance, Hélène, tu ne fais que dégager. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tipidiki. Tipidiki. Tipidiki. Tipidiki. Bora mais uma coleta daqui a pouquinho. Vamos se preparando. E vira, e vira, e vira. Mais uma, senhor. Oba! A humildade e a competência do DJ Júnior Farias de Icoaraci, fazendo sua diversão. Pra esquentar o clima. hoje aqui na Copa, só! Olha o caqueiro! One, two, three! Alô, Júlio Faria! Pra esquentar legal, hein? Copa! Bora puxar a coleta pra galera! Bora! Fala aí, garoto! Deixa comigo! A liderança do sucesso fala mais alto. Com o DJ Júnior Farias e Ico Araci, Belém do Pará. É comigo aqui, ó! Vamos puxar a gata e dançar a gardinha agora, bora! Eu dei tudo a você. Bora, cabeludo, é agora, chama ela! Chama, chama! Foi a seta da tua longa estrada. Só aquela da saudade. Tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão. A gente vai tocando no ritmo das aparelhagens. É assim, ó. Bora dançar, Gardini, bora! É o DJ que arrebenta, DJ Júnior Farias. Vem comigo! Comigo! E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de saudade foi tanta dor que eu não sei de saudade. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Ei, como é que é? Pra mim. Sei, tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você. Vai, toma assim, ó. O que aconteceu com a minha vida? Estou tão sozinho sem você, querida. Você foi embora e nem disse adeus. Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. Quero te amar. Está no destino meu. E a saudade hoje aqui no Copa Som. Vou te buscar. E assim vai. Até nunca nada bem. E bora! Não se esconda, por favor. Faz falta ainda. Não suporto tanta dor. Volta a ter o nosso amor, querida. Ah, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Em noite tão linda, céu Júnior Farias arrepiando e detonando. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar no seu beijo molhado. Tempo do toca-disco. Vou matar minha sede. No som radar, simbora. Me embala nos seus braços, faça me sonhar. Bora, cabeludo! Me leva pro seu colo, pode me ninar. E bora, como é que é? Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei nos ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de... E a gente vai tocando Saudade de Verdade horas, pra galera relembrar assim, ó. Te amo, o sol e noitinho. DJ Júnior Faria. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você me apresenta. Esse jeitinho assim, ó. Só pra relembrar. DJ Júnior Faria. Há quanto tempo você já não está? O tempo que eu dançava, vou te contar. Pedindo as coisas comigo. Bora relembrar, bora. Coisa de louco. Me acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Aquela lá de baixo, Maretona. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente. Essa gente parece você. Bora gostar o moço, bora! No fliperama, na lanchonete. Saudade. Todo lazer me lembra você. E aqui no Toma Só pra relembrar, vai! Coisa de louco. Saudade. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Copa só. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Meu parceiro Negão do Senai, fazendo aniversário hoje, com certeza. A galera comemorando junto com ele. Todo mundo junto aqui, ó. Valeu! É o Copa. Feliz aniversário. Eu ganhava meu dinheiro. Essa vai de rol para Nazaré. Com muito amor e carinho. Vamos nessa, caia neste astral. Ela gastava lá no cabaré. Esta mulher é muito danada, viu? Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. E o mano, como é que é? Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Copa Som, o novo sistema eletrônico. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata. verdade assim, ó. A gente vive brigando sem razão. Aí, DJ Júnior Faria! Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Parceiro Joel, só aí do açougue do Dadá. E diz que eu sou um estoque. Tá comigo gostinho legal. E eu tenho. Vamos embora, relembrar. E Joelson. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não me escute o que outros falam. É DJ Júnior Faria. Vamos lá, Helena! Eu gosto do jeito que você me ama. Vamos nessa! É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagar. E a saudade é legal! Ai, como eu adoro amar você. Meu parceiro Marcelo, grande DJ Marcelo, tá comigo, fala Marcelo. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. É o DJ que arrebenta, DJ Júnior Farias, vem comigo. Comigo, eu sou toda sua. E dá maior valor. Júnior Faria. Alegria me dá bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não podia em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira. Fui pra casa como eu chorei. Não vivi com a vida minha namadeira. Contei pra mamãe eu vou pegar. Saudade. Levando o melhor da saudade pra galera Goxi hoje aqui no Copação. Copação. Só pra relembrar. Acorda, filho. Amo a beleza dos teus olhos. Pra relembrar. Amo teu jeitinho encantador. E aí, como é que é? Amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu. Meu parceiro DJ Marcelo, saudade. E você? Amo a doçura dos teus lábios. Amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado. É. Saudade de cantar. DJ Júnior Farias. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Muito tímida, meu amor. Só pra relembrar aquelas que marcaram a saudade de Pairel, hein? Mas você é muito tímida, tímida. Muito tímida. Copa Som. E a noite? A noite se foi, o sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui. Lembra dessa, cabelo? Sempre a esperar você, que não vem bem pra mim. Não me deixe. E aí, como é que é? Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Bora, Gostinho, bora. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E aí? Que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem. Essa é no tempo da quadra do Dadá. Sem você, minha. Lembra, Joel? É tão ruim. A gente detonava lá o som. Com certeza, aquelas que arrebentaram. Essa aí é uma delas. Valeu, Joelson. E a noite se foi. A noite se foi. O sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui. E não vem bem pra mim. É saudade, idade. Chegando mais um. Quando eu te vi pela primeira vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Tudo aconteceu tão de repente. Saudade. Só não consegui evitar. Quando eu te amei pela segunda vez. Só pra relembrar aquelas que marcaram. Não pensei que eu ia me apaixonar. Cabeludo da valor. Era como se for. Velhos tempos, né, filho? Cadeira. A se voltasse. Só nós dois juntinhos a se amar. Igual ao príncipe e a princesa. Se amando a luz do luar. Ele nada pode penetrar. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. Olha o macaquinho! A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu. Olha a saudade de verdade! Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olhe para os nossos filhos. tempo do Curral das Éguas, né? Tu sabe, filho. Não deixe tudo se acabar. Nunca foi lá o cabeludo. E aí, como é que é? Ainda é tempo da gente pensar. Bandeira branca, meu perigo passa. DJ Júnior Farias. Vem, amor, vem ver como estou. Vem depressa, vem correndo, de saudades estou morrendo. Essa é a pura saudade de verdade. A gente detona. Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Saudade. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. É só na manhã da aranha. Saudade. Mesmo assim te imploro, amor. Volte logo, por favor. Júlio Farias. Vem por fim nesta minha dor. Eu e meu parceiro Marcelo Saudade. Tá comigo aqui, ó. A gente vai lembrando aquelas que marcaram. Aquelas, tu sabe. Saudade. Vem, amor, vem ver como estou. Nosso amigo Leandro, aí do Guerreirão, tá comigo. Um abraço, garoto. Um abraço pra você, garoto. Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor. Volte logo, por favor. Assim, bora! Essa mulher é uma coisa. Sábado vai ser no Tauá, junto com o Cyberson. Amor é traição, me deu. Foi sempre, sempre quis. É, saudade! Uma coisa vou dizer: tem veneno o teu sorriso. Toda comestível aí do depósito JK. Jacinho, toda comestível, valeu! Um abraço! Com a história que contaste, e foi tudo sem querer. Uma coisa boa. Toda a rapaziada aí do Senai, estão aqui curtindo? Saudade legal. Aqui no Copa Som. Aí, galera do Senai. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que. Todo rapaz do Pena também estão aqui no Copa Som. Um abraço! E aí? O talento e a competência de quem sabe fazer a onda. DJ Júnior Farias. Eita música, pai dele! Beijo. Vagando em teu olhar, sei que estás carente e querendo me amar. Só pra relembrar, só provar que o que sente por mim é amor. Oba! Quero amor sincero, não era ilusão. Tocaste bem fundo no meu coração, com muito carinho e muita paixão. E aí, como é que é? Mas só vou amar. Marquinho, toda comestiva, que do riso, valeu! Queria acreditar nas suas juras e amor, mas só vou amar quem me ama e dá valor. Queria acreditar nas suas juras e amor. Sofri e não quero sofrer mais. Chorei por alguém que não merece. Júnior Farias, fazendo o povão delirar. E a gente vai relembrando os melhores. Hoje aqui no Copa Som, Júnior Farias, DJ Marcelo, saudade. Vai. Quero Copa Som. Amor sincero não era ilusão. Tocaste bem fundo no meu coração. Com muito carinho e muita paixão. E bora, como é que é? Mas só vou amar. Só pra relembrar. Bora, Marcelo. Tu sabe, filho. A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. E aí, como é que é? E todos os argumentos que criei. Júnior Faria. É, Júnior Faria. Você está com o DJ Júnior Faria. A minha tentativa foi. Foi o quê? Eu sei. Pra querer ganhar o seu coração. Oh, oh. Bora relembrar, bora sim, ó. Farias no comando, vamos nessa, DJ! E yeah, a Baby Baby! Baby Baby! A gente terminou. Alô, seu Zé, como é que é? E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Baby Baby! Você foi muito especial. Só pra relembrar. Mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidades. É de coração, é puro. Só avisando que o nosso CD tá bombando na internet. Se você quiser pegar aí o CD do Júnior Farias, é só clicar em Melody Brasil. CD marcante. Você vai puxar as melhores das marcantes. Com meu nome pela cor. Esta música vai estar lá com certeza. Só esperando a galera. Que a família dela romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Olha o som das marcantes. Aí, macaquinho, toda comestiva aqui do Riz, valeu. Meu parceiro Joelson, o homem do açougue do Dadá. Apoio geral do Júnior Farias. Valeu, obrigado! Bora! Açougue do Dadá! Baby, baby! Baby, baby! A gente terminou. Toda a galera do Senai também tá com a gente. Valeu! DJ Leandro! Aí do Guerreirão! Aquele abraço! E bora! Baby, baby! Você foi muito especial. Mais uma assim, ó. O rádio ouvi. O que, filho? Nossa música. O rádio ouvi, toca. Bora relembrar, bora assim, ó. O rádio. ouvir. Aqui no Comoção, segura! Nossa música. Rádio ouvir toca. Vai estar de folga, mas sábado vamos estar lá no interior, lá no Tauá, lá no Furo Grande, no Tauá, Cybersom, DJ Júnior Farias, tocando de tudo um pouquinho pra galera. Vamos nessa, Júnior Farias. Naquela noite foi tudo pra mim, foi demais. A menina, a menina da janela fica sempre a me olhar. Olha o som das marcantes. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. E o amor, o meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, só pra ela. É só dela. Eu quero ver o craqueado, craqueado, craqueado, craqueado, craqueado. DJ Júnior Farias. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Aqui no Comoção. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. Olá! Ela tem um sabor diferente. Vem chegando desse jeitinho. Que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Aí, Leandro! Aí, do Guerreirão! Tá com a gente, alô, Leandro! É diferente pra valer. Parceiro cabeludo também. Compara o gerê. Tá comigo, valeu, Leandro. Sem traficante nem lá. Você, cabeludo. Mas abra o seu coração. Que ela tem sabor diferente. Que vai contagiando a gente. Olha o brega. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui. Música daquele cara que não gosta de pagar cerveja, que é só no vale. Chama o segurança pra botar de pra fora. Eu fumo, mas eu não trago, e quando trago não dou pra ninguém. É tua, Joelson. Eu bebo, mas eu não pago, só me embriago às custas. E aí, como é que é? Eu fumo, mas eu não trago, e quando eu trago não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago, só me embriago às custas. Fala pra galera. Galera diz que eu não pago uma meta. Tu vai, é? Só vou no fato que eu nunca pago uma gelada. Sou bom de papo, a turma comenta. Ainda pago o sapo quando ninguém quer pagar nada. Meu jeito é esse, eu chego sentando uma mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Pago a despesa, não tenho dinheiro. E aí? Meu jeito é esse, eu chego sentando na mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. E o que que você é? Sou pirangueiro. Cabeludo da valor. Vale agora, né, filho? Vale os tempos. Essa música vai em homenagem a você que com certeza se encontra neste lugar, o autêntico e verdadeiro. Bora, Guxim, bora! Um abraço! A galera diz que eu não pago uma meta. Como é que você vai? Só vou no fato que eu nunca pago. Vou te dar uma bicura. Nada. Sou bom de... Essa é do Jura, né? A turma comenta. É pra relembrar então! Aí, Leandro! E agora, assim, ó! Você já ouviu falar desta minha canção? Linda história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhando de lugar, batendo aquele... Só amigo negão no Senai, Sora Comestiva, hoje arrepiando. Uma tentação. E tá de berço hoje, viu, filho? Um corpo de princesa, só anda sensual. Assim não levantar o meu astral. Só pra relembrar. Você pode até gostar de outro rapaz, ele é amor. Vamos nessa, Júnior Faria! Pode ser então, um homem cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. E aí, como é que é? Um ator principal, ou mesmo um papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Olha o cabeludo! Oh, meu amor, ele sabe o que é. Não pense que eu estou na solidão. E gira! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. E gira, bonitinho assim. Olá! Olá! Júnior Faria. Parabéns! Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. E as marcas é legal! Tem uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Tem os olhos verdes, é uma tentação. Um corpo de princesa, só anda sensual. E o caquinho! 1, 2, 3, vai! Cisca, menina! Cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, dance comigo. Essa menina é danada! A noite inteira, hein? Ela está em todo lugar. Será que ela está por aqui? Isso vai dar problema. Ela gosta de farrear. Para Bacu! Ela é a dama da noite. Fala o caquiado! Caquiado! Ela é a rainha do bar. Cisca, papai! Cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, só pra relembrar. Varejeira, dança comigo a noite inteira. Onde tem brega eu tô lá, amor. É muito bom, hein? Onde tem brega eu tô lá, amor. Onde tem brega eu tô lá. E mano, como é que é? Onde tem brega eu tô lá, amor. Onde tem brega eu tô lá, amor. Onde tem brega. Nosso parceiro Valbe, tá com xixi de montão aqui. Bora, Valbe. Eu gosto de dançar o brega. Bem agarradinho. Agarradinho no salão. Olha o ritmo. No ritmo do brega pop. Eu quero dançar com você, brega demais. É no xodó, calamaço, olê, olá. Pororoca, fricamba, onde tem brega eu tô lá. Nas aparelhagens do um chega no rubi. Varo no tupinambá, onde o cabeludo coné, esse coné. Brega demais, é no xodó, calamaço, olê, olá. Só no caqui. Pororoca, fricamba, onde tem brega eu tô lá. Nas aparelhagens do um chega no rubi. Varo no tupinambá, onde tem brega eu tô lá. Venha pra nossa Belém do Pará. Venha conhecer o nosso brega pop, esse ritmo quente com as mulheres que dá vontade de dançar. tô lá. Onde tem brega, eu tô lá, amor. O povo vibra e se emociona com o DJ Júnior Farias. Dance comigo, Dance! Dance, Dance, Dance! Dance comigo, que quero você. Sou gago, mama, se adoro. Pode crer. Só aquelas que marcaram, hein? Meus amigos falam, falam de mim. Sou. Alô, Gaguinho! Mais pra você. Feliz, e daí? Oba! Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim, falo. Olha o cabeludo do Caquia. Já tentaram roubar você. Joias também. De mim, você de mim. Só porque eu falo assim. Pra você, Gaguinho. Sou Gaguinho do Brega, apaixonado por você. Eu sou o Toda rapaziada aí, deporta o JK, Jacinho, toda como estiva. Eu sou o gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega, no meu. É o novo Copa Som. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava. Só aquelas que marcaram! Sem entender, me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me... E bora, como é que é? Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse brega com uma morena, faz é com uma lorinha. Essa brega não quero nem saber de você. Não quero, não quero nem saber de você. E o nosso CD de marcante está arrebentando na internet, em todos os lugares. Com certeza, a galera tá curtindo de montão. Júnior Farias. É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa para a curtição. Botar uma farda legal, calçar meu motapepé. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí com a malibreira qualquer. Dançar de breve com uma morena. Um só minuto sem te esquecer. Tempo do radar, se mete aí. Os teus carinhos não tem nada igual. Te quero sorrindo sempre. A comitiva da soledade. Eu te quero como ninguém, feliz demais. Vamos relembrar, vamos. Com nosso amor. Tá escrito lá no céu. Amor, meu coração, com Deus se juntou. Tá escrito lá no céu, no livro do amor, meu coração. Quem lembra dessa aqui, ó? Alô, quero, eu continuo te esperando. Vem logo. Alô! A gente se conheceu, o mundo parecia ser só. Quando começou o Guerreirão? Era tão bom. Aí, Leandro! Foi nesse tempo aí, ó. Não posso acreditar que o encanto acabou. Agora você está querendo me abandonar. Oh, meu bem, eu não posso te seguir. E aí, como é que é? Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me. Júnior Fari. Você não pode me deixar assim. Bora, gostei, as marcantes, legal. Hoje aqui no Copa Só, o Aníveres. Vamos nessa, caia neste astral. Eu já nem faço força pra tentar te esquecer. Todo lugar que vou tem um pouco de você. Cinema, praia, praça, nada mais faz sentido. A vida... Essa música aí no tempo que começou o Guerreirão. Com certeza, com o Júnior Farias. Ali, DJ Júnior Farias. E vem logo me amar. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Tá? Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Virando, virando, virando, virando, virando, virando, virando. Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E aí, como é que é? Girirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. Só no passinho. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E avisando, sábado, vamos estar aí no Tauá, lá no Furo Grande, DJ Júnior Farias e o som do Saibe. Oh! Vai descendo, vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. E vai, e vai. Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Você está com o DJ Júnior Farias. Aqui, DJ Júnior Farias. Manda, pega, garotinho. Salta só, deixa acontecer. Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Girirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra... Amigo Chisco, já convidando a galera. Próximo sábado, 50 anos. Dança assim. Vai ser por aqui, viu? Você fica coladinho. Toda a galera já convidada. É um... Dá pra prestigiar o sonzão aqui, viu? São dois passinhos pra... Vai ser sábado. Alô, Chisco! E você vai gostar. Como é que eu tô presente, cara? Presente do Chisco vai ser um pacote de latinha. E vai descendo. O resto... Segura, segura aí, segura aí! Só pra relembrar assim, ó! Como é que você é? Feita de amor, por que me tratas assim? Açougue do Dadá, organização Joelson da Luz. Bora com Chimana! Cansei de sofrer, quero um companheiro que me leve. Que toda rapaziada indo, aí no depósito, JK, aí Jacim. Você saberá, seus amigos me falam. Sem paz, vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar o que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão. Só pra relembrar. Dentro do coração. A moral está aqui. DJ Júnior Farias. E a gente vai relembrando as marcantes de Paideia. Do que vivi com você, foi tão lindo, tão louco. Bora com o Chimbana. Você não vai encontrar. Aí, cabeludo! Te vou ver ponto a ponto. Esse é meu parceiro. Homem que acompanha o Júnior Farias desde muito tempo. Valeu, Maninho! De ti mesmo, nada no mundo, amor, vai ser igual a mim. Olha com cheiro bacana, legal. Que tu sabes. Eu vou chorar. Bora botar o caldote. Que todo dia tem ou não tem? Eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. O que você me falou, meu entendi. Bora relembrando, relembrando, relembrando. Mais uma assim. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir, não vai não. Eu vou sonhar com você, aonde andará? Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Aí, cabeludo! Eu vou encontrar razão pra que... Esse cara gosta de marcante. Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Aí, negão! Existe nesta solidão. Não posso suportar. Fala comigo, do Senai. Estão aqui, valeu. Aquele abraço e muito obrigado. Vou me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. E bora! Multiete, ai, treco. Vamos lá, Júlio Faria! Arrepia, manda ver! E bora! Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Eu quero ver o caqueado, caqueado, caqueado. É desse jeitinho. Eu te amo. Tu sabe, né? Você já sabe. Mas você não quer saber das minhas verdades. Isso é amor. Isso! Isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Isso é amor, o que eu sinto por você. Você não quer saber. Você não quer saber. Simbora, vai, vai virando, virando. Aí, Joelson, segura aí, ó. Canta pra ela, canta, filha. Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca, se você se vai. E a gente vai relembrando! Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Estremecendo suas emoções com o DJ Júnior Faria. Só quero acordar com certeza que você. Bora dançar, está comigo. A gente vai relembrando assim, ó. Beleza, Joel Sobo? Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca, se você se vai. As marcantes legais vai detonando. Júnior Faria. Sai me ver, finge não me... você está ligada. Olha essa música aí, ó. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Muito paireiro, hein? Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Cabeludo, lembra isso aí, cabeludo? Sem teu amor, Júnior Farias. Não dá, não sei. Amigo Marco, nosso amigo Sandro também, todo rapaziada gostando. Olha o som dos marcantes, DJ Leandro, lá do Guerreirão. É bom poder beijar a meu corpo todo, vendo toda a rapaziada do Senai também. Um abraço, seu coração batendo. Valeu! A gente começa a se amar, viver sem teu amor. Nosso amigo Valve Massoud também, não dá, tá comigo? Não sei. Seu amigo Bob, sua primeira dama. Fala, macaquinho! Só no coquinha! Nada é mais bonito do que amar. Só pra relembrar! Só como é que é? Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Cabeludo lembra do tempo do Curral das Éguas. Coração, toma, chibabá. E precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você. Meu amigo Regi Cabeludo. E não quer ficar Júnior Faria. Oh! Agora você vem dizer. Nunca pensei que você fosse mais. Bora fazer o que eu quero, bora! Nessa história só quem sofre é o que. É, Júnior Farias! Não vai embora, não me entregue a solidão. Onde vai? Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Um, dois, três e vai! Só aquelas que marcaram! Essa é do tempo do radar! Ei! Não brinque comigo assim. E aí, como é que é? Não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Bora, cabeludo, no caqueado, vai. Sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Diz pra mim. Hoje que alguém me falou de você, que você perguntou por mim. Eu estou aqui, até um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar.